sintonizam ZYJ249, Rádio Cultura de Arapongas Limitada, Rua Flamingos 357, primeiro andar, Arapongas, Paraná, uma empresa do Grupo Pugliese de Comunicação. Horas e um minuto. Estamos na rede www.cultura1340.com.br. Inovação e sustentabilidade. O programa de inovação aberta Copel Volt está na segunda edição e já selecionou 5 startups para desenvolver novas tecnologias em parceria com a Copel. São projetos dedicados a melhorar a gestão e a experiência do cliente, além de cuidar do meio ambiente. Conheça esse impulso para jovens empresas e os desafios da inovação em copelvolt.com. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná, Governo do Estado. Vem pra...